Retorno 961, estamos centro do Recife, 28.35, alterne 125.1. 28.35, obrigado, bom dia, Golo 961. Xanaré 6251 pushback, entra na mesma posição 6. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, Xanaré 251. Taxi China 62, Kuno com 168 a bordo, 4 de 20 autonomia, alterna Galeão. Chama autonomia? 4 de 20. Sente, altímetro no 0 no 4, livre táxi, reporte pronto, ponto espera. Exato, táxi tem ponto espera 10, China 62, Kuno. Salvador, bom dia, 9776 da Gol, com a Fox cruzando 230 a 1160. Gol 9776, bom dia, autorizado chegada Bonfi, desça para 4000 pés, ajustando 014, acione a identificação. Identificou, autorizando 4000 pés, Bonfi 1014, 9776. Fica pronto em 1 minuto, pode alinhar? E mantém reporte pronto. Lima tem por 0, acho que é 25. Pronto para decolagem 62, 51. 6251, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 200 graus com 8 nós. Autorizado a decolagem 251, decolador 05, chão controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 108, acho que é 251, boa. Decolador boa, acho que é 251, passando 900 metros visual, poderia voar de São Paulo. Cenário 251, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Após 2000, voa Leda. Oxe, é 251, tendo para 360. É 251, de esquerda para o ONU, 5040 milhas. Thank you, Sanami, é 251. E aí, controle de Salvador, um bom dia, Xanar 6225, nível 180. Xanar 6225, bom dia, contato radar passando posição Conde. Voe Bonfi para a chegada Bonfi, reporte para a descida. Sim, voando Bonfi e reportando a descida 6225. Cessna 6251, após desvios, autorizado direto ao INAV. Após desvios ao INAV, muito obrigado, Cessna 6251. Salvador 6225, no ideal de descida. Cessna 6225, desça para o nível 050, ajuste 10 no 4. 050, 10 no 4, ajuste 6225. Gol 9776, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Eu autorizado X-Ray, reportaremos estabilizado, Gol 9776. Oceano 6251, Sam Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 12835, alterna 251, Oceano 6251, bom dia. Bom dia. Autorizado pelo Oceano 6225. Pelo Voana 6225, agradece. Oceano 6225, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 4, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, 0 no 4, reporte estabilizado, sem restrições, Oceano 6225. Sem restrições, qual é a restrição ILS UISC para a DEN, se possível? Bem, capaz pelo autorizado ser revista 3666. 2500 pés, reporte estabilizado. Passo pelo DSP É pra 2563-7662. Confirmando, Serra Vista 366. 366, Serra Vista 366. Controle Salvador, 9776, estabilizado, X-Ray 190. Sou 9776, completo o sinal, chame torre, 118, decimal 95. 1895, gol 9776, obrigado, até logo. Salvador, bom dia, 9776 da Gol, estabilizado, X-Ray 190. Ainda na escuta do controle, o Gol 9776. Perdão, senhor. Torre, Salvador, bom dia, Gol 9776, estabilizado, X-Ray 190. Gol 9776, campo à vista? Ainda negativo, senhor. Reporte avistando? Reportaremos. Torre Salvador, 9776, agora com o campo à vista estabilizado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus com 4 nós, altímetro no zero no 4. Pouso autorizado, 990, gol 9776. Solo aos 22, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette pro 4, livrando à direita, nossa frequência, nossa. Luiz Aldeirinho, 6225. Sena 6225, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. 18, 95, torre, muito obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Sena 6225, estabilizado na LS Whisky. Na 6225, reporte avistando, última aeronave avistou com 4 milhas e meia. Ah, sim, mas eu reporto na avistando.